Rádio Sociedade Catarinense Limitada, ZYD 740, em FM 97,3 e na internet, facilitando a vida de ouvintes e anunciantes, com os profissionais mais premiados de Santa Catarina, no entretenimento, jornalismo e esporte. Rádio Catarinense. Catarinense. Estúdios na Avenida 15 de Novembro, 608, Joaçaba, Santa Catarina. E-mail radiocatarinense@radiocatarinense.com.br. Fone 3551-2424. Esta rádio é completa. Na Rádio Catarinense, Pontos de Vista. Pontos de Vista. Para você, uma boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Pontos de Vista na Rádio Catarinense. Todo sábado ao meio-dia, levamos informação, prestação de serviço e utilidade pública ao público.